Parabéns. É todo mundo, o que que estão fazendo aí? Ó, negão. Ô, baianão. Nossa, velho, lembra dessa música aí? Miliano, olha que fita cabulosa, truta. Aí, fui miliano atrás agora, ó. Entendeu o que você falou? Lembrei de uma fulana. Aí, miliano aí, nome dela Tati. Maluco, lembro da princesa encantada. Seu sorriso, seu jeito me dominava. Eu tô legal, a pampa sempre forte. Mas de repente, surge aquela neurose. É embaçado, eu sei qual é a treta. É mulher, minha espeta. Não sei, mas às vezes me complico. Vejo seu nome cruzando meu caminho. Na cadeia, sempre me lembro de você. A nossa história fez a mente percorrer. Lembrança do passado me tocava. Curtição, agito, balada. Seu primeiro sorriso me fez viver. Nosso primeiro beijo fez renascer. Foi lá na praça, sabe como é. Gravei na mente, pode crer, tenho fé. Você é minha gata, eu sei. Mas não é pra vida inteira, eu também sei. Mas sei que vou guardar no coração a lembrança sempre dos momentos bons. Eu sei que o nosso amor se acabou, mas vou lembrar sempre da preta Tati Joe. É, passado sempre assim, sonhando e viajando, uma noite feliz. Você foi a minha paz, amor. Que você até falou que era dependente desse tal chamado amor. Eu não liguei, saí na rua. Cadê outras? Não dei valor à minha musa. Passado bom, sempre é bom lembrar. Se for ruim, deixa pra lá. Eu tô na treta, várias pulis vão rolar. Passada no baile, lá no ponto de tombar. Você se lembra dos seus 15 anos? É, primeiro pedaço de bolo foi espantoso. Logo eu, escolhido na treta. Logo eu, primeiro na mesa. Foi embaçado, todo mundo olhou pra mim. Fiquei na manha, mas fiquei muito feliz. Esse é o presente, sente a força preta. É nosso som, nossa vida, se liga na treta. Onde tudo, tudo começou. É, mas foi aí que tudo terminou. Preta, Tati, mulher, rainha, princesa do norte. A minha paz é você, se liga na força do toque. É mais ou menos assim que eu vou dizer. Tati, é, eu amo você. Você foi a minha paz, amor. Seu Joe, chamei e fui primeiro. Te fiz mulher, passado e realengo. Na nossa lua, na praia toda nua. Preta tá de mulher, que loucura. É mais ou menos assim, destino da minha vida. Esquecer o passado, viver o dia a dia. É meia noite, não consigo mais dormir. Vou pegar meu rádio, tentar me distrair. Sei lá, talvez eu vou andar descarregando as minhas mágoas, pensar sem parar. É, até me lembro da treta chegada. Pode crer. Não é fácil esquecer as coisas do passado, mas tá limpo, tenho que seguir a vida. Viver a pampa, sempre de cabeça erguida. Tô legal, agora tá normal. Vou pra cela, dormir, coisa e tal. Amanhã é outro dia, eu sei. É, amanhã vou acordar, outro cara talvez. Só Deus é quem decide o meu destino. É Deus que vai mostrando o meu caminho. A vida é assim, ganhar ou perder. Adeus, Tati, um dia a gente se vê. Você foi a minha paz.